Eu sou Leia Silva, de Mulheres de Alma Curada, e trago hoje o nosso último áudio do livro Oração Fervente, da editora BV Books, inspirado no filme Quarto de Guerra. Áudio 11, Estratégia 10. Seus relacionamentos, unir em uma causa comum. Se eu fosse o seu inimigo, eu trabalharia para criar divisão entre você e os outros cristãos, entre grupos de cristãos, qualquer um com o potencial de unir-se na batalha contra mim e meus planos. Eu a manteria operando individualmente, não vendo a sua necessidade de ir à igreja ou engajar-se na sua missão. Existe força na quantidade e unidade de propósito. Então, eu não permitiria que coisa assim acontecesse. Fogo amigo é o termo usado nos círculos militares para descrever soldados mortos no cumprimento do dever por seus próprios companheiros combatentes. Vários relatórios militares colocam a estimativa de mortes em tempo de guerra e outros incidentes atribuíveis ao fogo amigo em torno de 20% ou ainda mais. Imagine o quão arrasada uma jovem esposa se sente ou quão angustiados os pais ficam quando aquele capelão uniformizado adentra a porta para entregar a notícia da morte do ente querido. Morto em defesa de seu país, sim, mas morto por um da sua própria tropa? A insensatez, a incoerência, a dor da perda, ainda mais acentuada pela perda desnecessária. Infelizmente, esse tipo de tragédia não é apenas uma realidade nos campos de batalhas estrangeiros. Isso também acontece muito frequentemente nos nossos. O número de feridos no livro dos recordes militares, contudo, empalidece em comparação ao número de corações desprezados e partidos por companheiros de fé, por pessoas que deveriam estar lutando conosco, não contra nós. Como, por exemplo, a pessoa com quem trocamos alianças ao longo da vida, ou a amiga com quem nós compartilhávamos nossos segredos, ou os companheiros de fé com quem frequentamos a igreja. Mas quando isso acontece nesses círculos, não é por acaso. Fogo amigo na igreja ou em nossos relacionamentos mais importantes é quase sempre um sinal de atividade inimiga. Ele sabe que suas chances de sucesso salto consideravelmente sempre que ele consegue causar divisões arrasadoras entre nós, isolar um ou dois de nós, ou separar-nos em fortes ou campos de batalhas diferentes. Não podemos deixar esses tipos de aberturas para o inimigo se infiltrar. Então, uma de nossas estratégias mais importantes, um convite à nossa mais fervente oração, deve ser combater todas as formas de desarmonia nos nossos relacionamentos e batalhar pela unidade entre nós e todo o povo de Deus. Juntos somos uma força poderosa, Satanás sabe disso, e permanecendo unidos, nós fazemos com que ele sinta isso. Ele odeia, odeia quando o povo de Deus age unido, quando estamos unidos como um casal, uma família, uma igreja local, bem como a igreja gloriosa, com I maiúsculo. Ele odeia quando todos nós estamos orando pelas necessidades uns dos outros, pelo nosso potencial, missão e unidade, indo para a sala do trono por aqueles que estão à nossa volta e mais próximos de nós. A Bíblia chama esses obstáculos naturais entre nós de muro de inimizade. Efésios 2,14. Mas o poder do Evangelho muda tudo isso, quebrando a parede e unindo todas as possíveis fontes de divisão que se conspiram para nos manter separados e em luta. Nosso trabalho agora é ter certeza de que estamos agarrados ao Evangelho e não deixar que desavenças pessoais ou o fogo amigo quebre a nossa unidade de dentro para fora. A oração é o que suaviza o atrito entre nós, lubrificando a aspereza e as manchas de irritabilidade que entram no sistema, impedindo que o desgaste normal da vida cause arranhões um no outro. Em vez disso, mantemos os nossos movimentos fluidos as nossas interconexões sincronizadas. A oração nos ajuda a colocar o foco em coisas eternas e maiores do que as trivialidades que crescem e ganham uma importância que não merece. Na oração, nós sentimos o tipo de paz arduamente conquistada que nos une em um exército de soldados de Cristo. Paz. Vamos ficar aqui por um segundo, enquanto descompactamos a importância dessa palavra em nosso vocabulário espiritual. Paz. O inimigo é totalmente contra ela, e ele trabalha horas extras para desmantelar qualquer coisa que se assemelhe à paz. Mas o que é que tem que teme que a paz possa nos levar a fazer? Para irritá-lo ainda mais, a nossa paz com Deus nos enche com a paz de Deus. É um presente que nos mantém estáveis e fortes, mesmo quando nossas circunstâncias estão longe do que podemos chamar de pacíficas. Ela também atua como um guia que nos ajuda a discernir a direção de Deus para o nosso destino. A paz de Deus é o que nos ajuda a navegar na vontade de Deus. Agora, isso está ficando oficialmente pior para ele, ficando maior, ganhando novas partes do corpo e apêndices, à beira de ficar fora do alcance, fora do controle. Não devemos ficar surpresos quando Satanás frustra a nossa unidade como cristãos, em todos os tipos de diferentes relacionamentos e lugares onde interagimos com outros cristãos. Fique atento aos que formam um círculo interno em torno do seu coração, a tropa com quem você vai para a batalha, as pessoas que mais ajudam você a permanecer espiritualmente focado e operante. Pessoas que provavelmente dependem de você da mesma maneira. Pense no seu cônjuge, suas melhores amigas, sua dupla de oração ou outros participantes do seu grupo de discipulado. Você já sentiu algum afrouxamento dos estreitos laços que você compartilha com essas pessoas? Você ocasionalmente se cansa do nível de comprometimento que você tem com algum deles, considerando isso mais uma intrusão do que uma bênção mútua? Você às vezes gostaria que eles não ligassem para você à noite ou não perguntasse como você tem estado ultimamente? Você gosta de compartilhar fofocas ou ouvir histórias pouco lisonjeiras sobre eles e outras pessoas, coisas que você não quereria jamais que eles soubessem que você espalhou ou que você achou prazerosamente, provocativamente interessante? Porque se não fosse por ele tentado chegar lá e causando problemas, será que qualquer uma de nós sentiria a necessidade de manter sentimentos feridos, abrigar a falta de perdão, insistir na fofoca e encontrar um novo grupo de amigos? Ele é a razão de nosso time nem sempre querer jogar como um. E eu lhe digo-lhe que nós vamos aplicar o terceiro gol e tirá-lo de lá. Um convite à oração. Ao começar a desenvolver a sua abordagem personalizada para essa décima estratégia, comece identificando os instrumentos mais comuns de divisão e desunião que o inimigo emprega para destruir os seus relacionamentos principais. Uma boa passagem para você começar é Tiago 3:14-16, porque esta carta do Novo Testamento não pega muito pesado, apenas diz o que deve ser dito na medida certa. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem negue a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Inveja. A ideia de nunca querer sentar no banco traseiro para assistir o sucesso ou o crescimento de outra pessoa. Amargura, irritações que surgem dentro de você e ficam tempo suficiente para que se tornem antipatias intoleráveis. Ambição egoísta, o desejo de dominar ou sair-se melhor do que outra pessoa, mesmo sendo alguém que você gosta. Arrogância. Pensar que você é provavelmente a pessoa mais certa, sempre que houver qualquer divergência de opinião. Mas há uma abundância de outros no caminho de volta do topo da lista para a base. Mas a interpretação de Tiago das causas que deram origem por trás dessa podridão são bastante abrangente. A razão de elas resultarem em confusão e toda espécie de males é porque elas não vêm com marcas daquelas qualidades que descem para nós direto de Deus, de cima, mas ao contrário, são terrenas, não são espirituais e são demoníacas. Ele investiu pesado no desmantelamento de nossa unidade. E embora ele não possa nos transformar em diabinhos, ele pode nos atrair a fazer coisas que carregam uma semelhança impressionante. Nosso trabalho como pessoas ficaram aprisionadas em seus esquemas é manter a verdade engessada em grandes letras, onde nós não podemos fazer nada além de observá-la e orar para que sejamos capazes de farejar a sua atividade, tanto em nós mesmos e nos outros, porque sabemos que isso não está fazendo nada mais do que enfraquecer a nossa paz e a nossa unidade, impedindo a nossa marcha de seguir adiante, juntos. Assim, a partir de hoje, nós vamos elaborar uma estratégia de oração com a paz em mente, que nos leve à paz de espírito e também os outros os quais amamos. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Colossenses 3:15. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Romanos 14:19. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Efésios 4:14. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 3:18. A paz de Deus, preservada pelas orações do povo de Deus, destina-se a nos juntar em amizade, a nos unir em missão. E quando isso acontece, não só as pessoas à nossa volta param para observar, mas também a multiforme sabedoria de Deus é declarada através da Igreja, aos poderes e autoridades das regiões celestiais. Efésios 3:10. A unidade entre irmãos e irmãs coloca Satanás prontamente em seu lugar. E é isso algo que deveria nos motivar a ser vigilantes, encorajadoras e misericordiosas e unidas.